Esse é o GFDC, o alfa do Mandela. DJ Menezes, a brapa do Mandela. Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa. Say you love me, but you never said for me. Yeah, yeah. You'll be crying, slowly dying when I decide to leave. E pra começar o final de semana, no traje vou ter que tá chique e bacana. Forte, forte, se não tá de lacoste, não sei se vou usar o lacinho ou campana. E o crocodilo estampado no peito, que chama atenção e o que te impressiona. Versão live, o mind hot, que os gatos legais tá debaixo da cama. Se eu tô de quadre, ela se abre. Perdeu uma história comigo, mas no meu peito só cabe o jaca. Com ele tem o contrato vitalício, o lacoteiro que mantém o ofício. Na zona leste de Polo do Grito, na CBA tá tipo Baguita. No cenário de guerra eu vou de labirinto. Lacoteiro que mantém o ofício, na zona leste de Polo do Grito. Na CBA tá tipo Baguita. No cenário de guerra eu vou de labirinto, de labirinto, de labirinto. Levanta a mão e faz o L, L, L de lacoste. Sai da frente recalcado que o crocodilo te morde. Sai da frente recalcado que o crocodilo te morde. Sai da frente recalcado que o crocodilo te morde. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Aí, picadilha maloqueiro, navalha no belo, eu vou de esporte, mas sempre de lacoste. É assim que a gente age. Big Croc, eu me sinto mais chave. Combina com o ouro e capota, cê sabe. Aviãozinho roncou de verdade no quarto quente. Eu fui para em Marte. Pode pela, eu me sinto à vontade. Croco na estampa, elas ganham maldade. Descanso ente, que hoje eu vou de live 2014, cê sabe. De lacinha elas ganham sacanagem. Jacaré na atividade. Com estilo, eu me sinto à vontade. Então, hoje eu vou falar a verdade. Andamos de crocodilo, mas nunca aceitamos crocodilagem. Então, vai, não reage, vai, vai, não reage. Que a tropa da Lala tá passando na tua cidade. Vai, vai, não reage, vai, vai, não reage. Que a tropa da Lala tá passando na tua cidade. Vai, vai, não reage, vai, vai, não reage. Que a tropa da Lala tá passando na tua cidade. Eu comprei uma coleira, mas não vai entrar em choque. É que eu vou dar um rolê com o crocodilo da Lacoste. Esse é o GFDC, o alfa do Mandela. DJ Menezes, a capa do Mandela. Esse é o DJ Arana, o alfa do Esqueça, caralho, virou hit dessa porra, faz o L, 90 anos da Lacoste, entendeu? Nós tá representando. É a tropa do 01, esqueça do 01. Tudo, hein? Vambora. 02, mas deixa aí, pros beta. Na humildade. Forte. Não é A, nem B, nem C, nem X, nem Z, é o L de Lacoste. Ah, forte demais.